Projeto 95, nível 340, autorizado para Guarulhos. Campeiro Whisky 50, Aerovia. Falando 1-0, com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, Bidev. Aciona 5443, controle 119, decimal 8. Autorizado 340 até o destino, Upper Whisky 50, decola da 10 com curva direita na Dael, Leda Bidev, libera 19-8, Alfa Charlie 5443. 5 chama pronto, pushback. Chamará. 207, passa nível 130, chama o centro, recife frequência 1251, no hotel 1288, boa viagem. 251, 1288, obrigado, bom dia, 42, é. Frequência livre, guardião 07, com pouso. Frequência livre, bom pouso. 5220, interceptou o localizador. Isso para 2000 pés, aguardo transferência de comunicações. 2000 pés aguardando transferência, 5220. Firmo, tá livre o 01, tá livre, taxi aí via a critério, via pista até a Lima ou via Quebec, Mike? Salvador, bom dia. Azul 4060, informação mais, descendo 4060, bom dia. Sua identificação autorizada, chegada a mar, vista para o nível 050, estou altímetro no 0, 15, vigilante. Sua autorizada, chegada a mar, desce para o 50, número 5. Opa, papo, Romeo Charlie. Ok. Alinhar e decolar, chama 0, uma centena com 12. agora o solo 219, vou ver. Claro, 219. Cruzar o pátio principal, pode vir a Juliette Alfa, reforço na Delta para cruzar a 1-0. Interessado o cruzamento do pátio 1, após Juliette Alfa, chamará na Delta para cruzamento da 1-0. Passou o externo, trip 5220. O 220, chame 21895, com ponto. 11895, grato, bom trabalho. Autorizou 4060, desvio, fica bom. Autorizado. Chamou o solo, treino muito baixo, chega o equipamento, vem a é o plano 3, 191, como recebe? Melhorou um pouco, 191, boa tarde, Galeão, eu tenho 340 autorizado, copio, solicito outro nível. É isso mesmo, 340, gentileza. Nível 340 autorizado, aerovia Peruísque 50 até B10, Bravo India Delta Eco Victor, após Interceptor Pé November 857 até Porto Seguro, Sierra Golf Romeo, após o Pesulu no 6 até Gruff, Golf Romeo Uniforme Fox Fox, após o Pesulu no 4 até Toquim, Tango Oscar, Kilo India Mike, roda 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após B10, aciona 5456, controle 119.8. 4060, após desvios, autorizado voar direto Duna, descendo para 2000 pés, altímetro no 095, forma localizador. Ok, então voando direto Duna, a partir de agora 2000 pés, acusará no localizador. 4, até Tuquim, saída da EL, transição D, da POS B10, controle operação 798, transporte 5456. Faz o Luno 6 após Groofing, até Groofing, Groof é o meu uniforme Fox Fox, ok? Afirmativo, vou fazer o Luno 6 após Groofing. Vai, tá 391, 62, chame pronto, pushback. Transfere agora 198, vou viajar. 198, Romeo Charlie. 520, 51, direita, 1219. A direita, 1219, trip 5220. Tripo Papá, Romeo Charlie, prossiga, corredor Axé, mil pés. Axé, mil pés, Romeo Charlie. Meu Charlie, qual foi a proa ideal para a vitória da conquista? É a 254. O 220 livrou. Sua, somente mantenha mil pés. Mil pés, o Romeu Charlie prefere manter a linha do litoral, o corredor Axé. Eficiente. Sim, com ele assim fica atento ao sinalizador. Eficiente após a passagem do... aeronave de Alfa Kilo, posição 05 no Mach 3, trip 5220. Condições de subir para o 025, voo direto? O ideal seria um nível maior, porque vai adentrar para o mar, seria, se autorizar 085, a gente pode tomar a proa direto. Ok, inicialmente eu não tenho condições de subir para o 085 devido ao cruzamento com a chegada a Mário, ok? Vamos aguardar passar através do farol da barra. Entendi. trator. Golf 1270, pushback, acionamento 08. 270, tá livre, deixa eu entrar. Sete Bravo, de autocontrole. Sete Bravo, de autocontrole. Não escuta o Juliette Bravo, de autocontrole. A 63 milhas, Nordeste Salvador, mantém o nível 090, serviço radar terminado, chame agora controle Aracaju, frequência 1120.3, boa viagem. Web 6740, identifique chegada a Mari, desse mantenha 060. Identificação chegada a Mari, 060, perdeu o controle do centro, Web 6740. Sente. Perdeu o contato. Perdeu o contato. November Alfa, mantendo no meu pé, reporte Paris para ingresso em Interlagos. B5728, Buena Proa 050 para o localizador. 050 para o localizador, 5728. Nesta proa, reautorizado descida para 13 mil pés, ajuste no 015, Web 5728. 3.528. O Gol 1270, está com 157 a bordo, 4 horas e 15, alternando Galeão para o táxi. Pátio, pois Índia e Alfa, considerado 10, torre 1895, ajuste 1015, bom voo e boa tarde, só corroborando via Índia, ok? Ok, Pátio, Índia, Alfa. Pode pegar o lugar 1285, na boa tarde, é o Gol 270. Reporte baixado, travado, sem goleiro. Reportará 406. Ajuste 1095. 4 mil pés, 1095, o efeito é 74. baixou e travou o azul 4060. Pouso autorizado, Cristina 0, uma centena com 10. Livre pouso na 10, 4060. Gente, autorizado direto destino, Papá Romeo Charlie, sua inicialmente para 3 mil pés, o ajuste no 095. Estou confirmando a proa 254, o Papá Romeo Charlie. Gente, direto destino, inicialmente 3 mil pés, aguarde a ascensão 085. O Romeo Charlie, confirma estimado de pouso. Desça para 2 mil pés, ajuste no 095, livre LS, a porta estabilizada. Ótimo, para 2 mil com 1015, a porta está estabilizada na LS, 5728. Sol, pera nada, não. Sim, ativo 270, mantenha. Cheque de vento, Salvador? Firme? Cheque de vento? 510. Web 5728, direita para o 060 para o localizador, reporte estabilizado. Afirmativo, 060, reporte estabilizado, 5728. Web 5728, confirma indicada. Afirmativo, estamos reduzindo agora para 190 mais. Webjet 6740, reduza para 1809, irá seguir como número 2 na aproximação. 189, Webjet 6740. Papá Romeo Charlie, livre a sessão 085. Volto 270. 4060, 01, direito no 219. Trip 5240, Skulk Eden, clear Mari, arrival, descend, flight level 050. 050 on Mari, arrival, trip 5240. 219. Salvador, azul 4060, livre da pista para direcional Alfa. 060, táxi livre Alfa, após Juliette para o portão 09. E a essa, Juliette, para o portão 09, obrigado. Oscar Zulu, boa tarde, informação novembro, prossiga. Oscar Zulu, prossiga. Oscar Zulu na escuta do solo, prossiga. FM, vai se afastar setor sul, corredor axé, quantas milhas? 7, gente, até o Oscar Zulu, só um minuto de copo. Solo, Salvador, 3191. 3191. ouvindo, prossiga. Autorização para puxa e acionamento no número 6. Essa informação mais. Utilizou quando 7, Índia November Alpha. Embraer da Azul, aposta livre iniciar, chame táxi. Autorização da Tim Pistola, com essa informação de jornal da Azul, autorizado em poder informar. Número 9. Autorizada Gol no 270. Zulu, tá pronto, cobre. Oscar Zulu, voo local autorizado de 500 pés, decola da 197, com curva esquerda ou à direita, a depender da autorização da torre. Aciona 0110, controle em 1198, e a torre opera em 1895. Apenas para informação, é objeto 6740, já fica com o número 2 na aproximação. A aeronave que precede está agora 8 milhas à sua frente e a aeronave acompanha. Lá de ajuste 1015, então bom voo, até o Oscar Zulu. 5240, fly TAP. Fly direct to TAP, 5240. Tan 32, 16, a sua identificação autorizada, chegada a mar e desse mantém o nível 060. 060, pode voltar para a informação. Autorizado ITAP, o TAN 3216. TAP 5, bom pouso. Zero 07, tá 395, sem interferir com o Airbus da companhia que iniciou no 62, está livre, chame táxi. 0, contato radar, suba para o 360, saída da El. 360 da El, gol no 270. Usa para 2509, esse será o número 4 na aproximação. Resolvendo no meio. 77, Porto Seguro autorizado, nível 320, operei 50 até Bidev. Bravo, Índia, Delta Eco, Victor, Bidev, após prossegue direto Porto Seguro. Decolada 10, com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Aciona 5450, controle 119, decimal 8. 320, autorizado Porto Seguro, com falta de voo, decolada 10, com curva direita na subida da El, após Bidev. 4, 2, controle, voo, 77. 777 no 05, chamei pronto, pushback. Perdi 103,000 feet, 18015. 3,1015, Gol no 270 da presente, autorizada para Odileda. Pro Odileda, gol no 270. Tem condições da presente com a ITAP? Manda presente agora, ITAP. Casolou, prossegue. 728, Sola 08, direito 1219. Direito 219. Ok, Hotel Oscar Zulu, táxi autorizado, é poste na interseção. Salvador, bom dia, 728, pousou no chão. 728, via Alfa, é porta da Juliette para ingresso. Via Alfa, é porta da Juliette para ingresso. Via Pátio, após Índia e Alfa, Ponte Ferradona 0, Torre 1895, ajuste 1015, bom voo, boa tarde, tá 3191. Juliette Romeu, aguarde, cópia, confirmando o voo local, corredor Axé. Descent 2000 feet, connection 015, clear final report established on localizer, 335240. 2000-1015, report established on the localizer course, 335240. Autorizado ingresso, reporte, autorizado ingresso, reporte aliado e pronto, cabeceiro 97, aguarde para decolagem. Nossa, 183, aborde 4 horas, alterna da Leão, bora sair. 183? 183. Segue o apoio da companhia via Pátio após Índia e Alfa. Ponte Esperadona 0, torre no 895, ajuste no 0, 15, tem um bom voo e boa tarde, tá 3895. Zulu, livre decolagem, 17, uma centena com 12. Juliette Romeu, pátio 4. Está agora a 45 milhas de Salvador, sul e mantém o nível 085, mantendo referências visuais. Chame Recife, 1260, alternado 1288, bom voo. Adiciona, controle 1198, torre 1895, Mike Juliette Romeu. Continua aí, aguarda autorização de pouso, União 9 Liberal. 740 ao 11, direito 1219. Direito 1219, vai responder. Colagem, ajuste no 015. Tem um bom voo e boa tarde. Torre, Salvador, boa tarde. 3191, alinhar e decolar, chino 0, 120, 120 graus, 12 metros. Índia, November Alpha, pouso autorizado no 7, 120 graus, 12 metros. 40, boa tarde, via Alpha, repórter da Juliette para ingresso. Alpha, repórter da Juliette, 140. Zulu, tá fora do solo. Hotel Oscar Zulu, fora do solo aos 1-2. Curve à direita e aguarde para o cruzamento do campo, ok? O Hotel Oscar Zulu. Zulu tá curvando a direita, aguardando para o cruzamento, passando lá.